vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar. Explode o bagulho. Bota esse palio pra acelerar. Bota esse palio pra acelerar. Som automotivo, pressão de barca arena. Novo palio do S, tá roubando a cena. Betinho Pop é quem comandar. E agora pra somar, DJ Júnior Nuclear. Vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. Vai estourar. MC Leandrinho PA e DJ Ney Revolution Produções. É. Vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar. Explode o bagulho. Bota esse palio pra acelerar. Bota esse palio pra acelerar. Som automotivo, pressão de barca arena. Novo palio do S, tá roubando a cena. Betinho Pop é quem comandar. E agora pra somar, DJ Júnior Nuclear. Vai estourar.